por decimal 1, alternando no 33.25. 251, 3325, autuando bridge, 351-53. Da saída Momo com transição Frotin. 120.8 é o controle de Salvador, 5420, transponder do total 99911. Correto, parte 3, chamando para o estacionamento total 999. Certo, retornamos para o estacionamento. Muito obrigado. São 3486, vetoração para evitar tráfego. Curve à esquerda para o A040, limite ao localizador. Vetoração, curva à esquerda para o A040, limite ao lote, são 3486. São 3486, informa tráfego, 11 horas e 11 milhas, passando nível de voo 100 para 4 mil pés. Desça até nível de voo 050, são 3486. Para 050, 3486. Meu, agora eu recebo o modo off, Charlie. Ok, sente. Então, 3486, direita para o 055. Direita 055 para 486. Zero degrees, 10 knots. Line up for on runway 10, American 90. Line up and wait. Line up and take off, okay? Line up and take off, runway 10, 140 degrees, 10 knots. Good take off, runway 10, bank, American 90. Aqui é o Delta, bom dia, prossiga. Estacionamento, chame táxi. Quatro táxi, dois a bordo, 4:10, Salvador. Cinco, nove, sete, três, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre em 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste 1020, um bom voo. Parte principal, Índia Alfa, ponto de espera 90, 18:30, com 1020, obrigado, bom dia. 9970. Aguardando. Pulando 2, 35396. 35396, desça para 2 mil pés, autorizado a final ILSXU, repostabilizado no localizador. 2000, 35396, repartirá a estabilização. Estabilizando o localizador, visual com a 10, Oxanair 6200. Oxanair 6200, chame torre, 1-1-8-6. 18:30, da volta. Santa 3486, reassuma a navegação na torre de Duna. Aprovando Duna, Santa 3486. 00, localizador, baixado travado. Baixado 6200, continue a aproximação, guarda na pista livre, ajuste 1020. 1020, no ajuste, aguarda pista livre, 6200. O Xenem 6200 estabilizado, localizador? Xenem 6200 na escuta? Federal 9970, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 126.0. 2685-1260, vai chamar Recife, um bom dia, Federal 9970. 3, Salvador Departure, Control 1208. 2, Salvador, bom dia, 5973 da Rio, ponte espera 1-0. Rio 5973, mantém a ponte espera. Vai manter a ponte espera, 5973. Houston, Lima 210 para 150. Gol 1922, excelente indicação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, que negar no 020. 050 ou na 020, chegada a mar. Papá, papá, Mike Jet, chamei o próximo Alfonso Azul para regresso na linha do litoral. Mike Jet, chamei, chame torre, 1-1-8-6. Jet, bem, agarra, bom dia. América na Nick Zero. Mantenha no litoral sul, reporte na vertical do farol de Itapuã. Mantenha do litoral sul, reporte lá em Itapuã, Raul. Patalha de Tango, acendo identificação, autorizada a chegada a mar e desse inicialmente até nível de voo 150. Identificou, autorizado mar, 150, chegando a mar. América Analytica? 0080. Patalha, como é que é cuidado desse e mantém nível de voo 060? Torre, 1-1-8-6-6. Tem 0820. Aguarde. Devido a tráfego. Tanto as 4000 desce até nível de voo 070 inicialmente. Você perdeu comunicação com o centro Recife na frequência 12545. Para 3486. Simando aeródromo 500 pés, certifico a aproximação. Afirmativo, tem um tráfego de queda. 3 Salvador? Aí que essa alta vai ficar um pouquinho mais alta ainda. Confirma a aeronave. Mas não deu, e o 060, correto? Confirma para o controle de Salvador. Tá passando mais que o Delta, senhorita. Passou a mensagem, feito isso, 060. Passou como é que é com o Delta, então, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 010, aguarde para prosseguir na descida. Esquerda 010. O limite é localizador, Mike é com o Delta. Controle Salvador, Chanel 6225. Chanel 6225, acende a indicação, autorizada a chegada, bom, se desça para 4000 pés, que é legal no 020. 4000, identificou, chegada bom, para Chanel 6225. Então, 3486, desça para 2000 pés, autorizada a final do procedimento na LS, que foi repostabilizado o localizador. Poderia confirmar, foi intracortado. Então, 3486, desça para 2000 pés, autorizada a final LS, que foi repostabilizado o localizador. 2000, reportarei estabilizado a localizadora, tá 3486. Batango, Mike Echo Delta, resumo a navegação na Torre de Duna. Torre de Duna, Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, desça para 3000 pés. Que altitude, você pode descer? 3000 pés, Mike Echo Delta. Echo Delta. American 980, contact Recife Center. 1265-8-5, if enable 1-2-5, decimal 4-5. 2685, backup 25-45, American 9-8-0. 5-5-9-7-3, decoda 4-8, controle 1-2-0-decimal 8. 1-2-0-8, bom dia. Aproximação. 210, número 3, aproximação, 2-2-5. Afirmo, trip 5306, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-4-0 graus, com 1-2 nós. Livre pouso, 5306. Saída Pouca. Saída Pouca 3-1-0, 5973. Papatango, Mike Eco Delta, confirma as extensões de pouso na pista 10 ou 17? Na 10. 7. Cono 922, reduz a velocidade para 2,10 nós, número 5 na aproximação. 2,10, nós não éramos o segundo? Cono 922. 922, sim, 2,10, reduzindo. Papatango, Mike Eco Delta, está seguindo o tráfego 1 hora, 10 milhas, desça para 2 mil pés. 2 mil pés, mais 1 milhão. Ah, tem intenção de reduzir ou acelerar para o mais obrigatório? Autorizado, acelerar. Obrigado, acelerar. Na 625, retração para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite ao localizador. Direita 230, limitado pelo local, chama 6225. Gol no 922, retração para sequenciamento, curva esquerda, proa 030, limite ao localizador. 030, limitado pelo local, 922. Papatango, Mike Eco Delta, confirma essa velocidade que pode manter. Sete, mantém para sequenciamento. Sena 6225, reduz a velocidade para 200 nós. Reduzindo 200 nós, 6225. Sua partida 353 no meio, livrando no seu escudo. 353 no meio, ataque via Alfa Juliette 09 ao portão. Via Alfa Juliette para 09, 353 no meio. Sete mais Juliette Romeu, consistência só 251, frequência livre estacionária, bom dia. Papa Romeu, Bravo Alfa Tango, essa identificação. Aí vem 4077, Bravo Alfa Tango. Papa Romeu, Bravo Alfa Tango, 769 milhas, sudeste Salvador, contato radar, voe na praia de Mari para chegar da Mari, reporte para descida. Bravo Alfa Tango, desça até nível de voo 080. 080, tá bom? Tá 346, estabilizado, localizador. Tá 3486, chame torre 118 decimal meia. 118,6 com a torre. 1922, reduz a velocidade para 190 nós. 922, 190 nós. Autoridade autorizaria por onde a posição zona pro Bravo Alfa Tango. Negativa, número 7 na aproximação. E o 5973, chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alternando 125 decimal 45. 2685 e 12545. Chané 6225, curva à esquerda, proa 200. 200 à esquerda, 6225. Autorizado, táxi via Índia Alfa, Portela 10, condição de chamar torre 1-9, decimal 612, ajuste 1020, azul 4208. 40 com 12, reposto especial 10, para embaixada travada, está passando a externa. Sumiu, Thiago, já tem. Tá 922, desce até 3 mil pés. 3 mil pés, 922. Quando 922 irá passar o curso do localizador, seu limite será mais 10 milhas nessa proa. 10 milhas nessa proa, 922, sim. Patrão, como é que é com o DET, após estabilizado o localizador? Passar a estabilizado mais pessoal. O 922 informa que vai aceitar um leve desvio de esquerda no 922, se tiver que manter a proa. Confirme a proa, gol no 922. Proa 015. 015? Afirmo. Sente. Esse cara na frente é a 1500 acima da gente, 15 milhas aí, ele vai ser o primeiro aí? É, o tráfego que precisa está essa posição de 11 horas 10 milhas, é um... Série 208. Ciente, tá devagar, hein? Sente. E tá aí, compa? A difícil, haja copa. Com certeza, pega aí. Controle Salvador, passarelo 2223, ciente da informação Lima. Passarelo 2223, tem a identificação, autorizada a chegada a bom, direita para nível de voo 080, inicia redução para 250 nós. Afirmativo, desce para 080, reduza agora 250 nós. Então, passarelo 2223. Sinal 6225, desça para 2000 pés. 2000, 6225. Sinal 6225, para o localizador, esquerda para 160, reposta estabilizada. Esquerda 160, reportará 6225. Papapá, Challenger Tango, vitoração para sequenciamento. Curva esquerda, proa 360, limite ao localizador. Curva esquerda 360, limitado pelo localizador, Challenger Tango. Batão, o Mike Acudelta estabilizado? Estabilizado, o Mike Acudelta. Mike Acudelta, chame Turi, 1-1-8-6. 2-6-6. Chame 625, reduz a velocidade para 1-7-0, nós. 1-7-0, 625. Delta estabilizado. Batão, o Mike Acudelta, curtindo a aproximação, ajuste 1020, aguardando instruções para pouso. Aguarda, autorização pouso. 179, bom dia. Guarulhos, autorizado nível 340. Decola da 190 com curva direita no perfil da saída da El. Leda, após posição bridge, onde intercepta o pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5464 no transponto. 050. Bridge intercepta a aerovia Apesolo 16 e sai conforme o plano 1208-5464 na escolha, está 3179. Correto, portão 5, chama para o espectacionamento, está 3179. Maracujá, pronto, obrigado. Solo Salvador, está 3486. Está 3486, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, 11 é o portão. Bom dia, Alfa, Juliette, portão 11, está 3486. Quatro ali já estão, desça para 3 mil pés. Quatro ali já estão, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, quatro ali já estão. Já estão, reduz a velocidade para 1-7-0 nós. Camisetão, para o curva direita para 045. Camisetão, cupeu 045. Adeus, 58, proa do farol de Itapão, guardando para transferência. Delta para a transferência. Tango. Reduzindo para 170. Challenger Tango, resuma a navegação na proa de Duna. Proa de Duna, resumindo, Challenger Tango. Challenger 225, completa de aproximação, chame torre, 1-1-8-6. 118-6, 6225. 1922, autorizado a final ILSXP, reporte estabilizado localizador. Reporte estabilizado, 922. Passarelo 2223, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, passarelo 2223, plano 020, ainda o ajuste? Afirmativo. Controle Salvador, bom dia, Azul 4298, descendo 1170, informação Lima. Azul 4298, descendo em direção, autorizado a chegada à mar e desça para nível de voo 100. Identificou, descendo para 100, Azul 4298. Controle Salvador, Azul 4208, bom dia, está livrando 1700, está subindo. Azul 4208, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, sai da PUCA. Para o 370 na PUCA, Azul 4208. Passarelo 2223, reduz a velocidade para 200 nós. Reduz 200 nós, passarelo 2223. Controle papapapá, Mike Eco Delta, bom dia. Papapapá, Mike Eco Delta, mantenha-se em condições visuais. Um no meu pés, autorizado voar direto Manati, reporte 20 milha de Salvador. Vai informar 20 milha de Salvador, autorizado para voar direto. Papapapá, Mike Eco Delta. Xané 6312, voe direto Itap. Itap, Xané 6312. Romeu Bravo, Alfa Tango, vetoração para sequenciamento, curva A, esquerda para 025, limite ao localizador. Esquerda 025, pelo lote, Bravo, Alfa Tango. Xané 6312, informa o tráfego 11 horas e 7 milhas, mantendo, passando nível de voo 080 para 050. Xané 6312. Xané 6312, pode prosseguir para 2000? Está autorizado, seguindo o tráfego 12 horas. 6 milhas, é um Boeing 768 da Gol. Sente, descendo para 2000, como número 2. Gol no 922 estabilizado? Ainda não. Confirme Gol no 922? Negativo. Agora estabilizado no localizador, 922. Gol no 922, chame torre 118, décima meia. 118, meia, boa. Controle Salvador, bom dia, Santa 63, perdeu contato com o centro, livrou 970, plano 60, transfere, boa noite. Santa 3663, sem identificação, autorizada a chegada bom, fidesa para 4 mil pés, Kennerão no 020. 4 mil pés, 1020, Santa 3663. Passarelo 2223, hoje reduza para 1709 nós a velocidade, desça para 3 mil pés. Reduz 1709 e vai descer para 3 mil pés, passarelo 2223. Da torre. Prossiga, na sua escuta. Tá autorizado o pouso na 10, vento é 140 graus, 13 reais. Obrigado, é 25. Canela 3, 12, desça para nível de voo 070. 070, 63, 12. Azul 4298, desça para nível de voo 080. 080, 4298. A 3663, confirme sua velocidade. A mantena 309, solicitado pelo centro. Azul 4298, confirme sua velocidade. 2109, 4298. Sim. Então, 3663, reduz a velocidade para 230 nós, é o número 5 na aproximação. 230, reduzindo a 3663. Azul 4208, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5, com Recife, Azul 4208. Bom dia, senhorita, obrigado. Livrou na eco. Número 2, 2-5, tá com o tempo. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 6225. Voo no 922, tá livre o pouso, na 10, o vento é 140 graus, 149. Livre pouso na 10, voo no 922. Estado no localizador. Mantenha a perfil da carta, informará estabilizado no localizador, passaredo 2223. Falou fácil, a linha de Tango, chame torre 118.6. 118.6, Charlie de Tango. Está tendo a Sinai 6312? Sinai 6312, tráfego a sua posição de 9 horas, 4 milhas, desça até nível de voo 060. 060, a Sinai 6312. Sinai 6312, tráfego agora superado, desça para 2000 pés, já pode estabilizado no localizador. Isso é estabilizado hoje a 6312. Outro autorizador por signa descido, Bravo Padango. Bravo Tango, desça para 3 mil pés. 3 mil, Bravo Tango, sem referência. Com nós. Ok, mais próximo solicita cancelar e prosseguir base da 17, nosso destino é Star. Ok, o senhor tem condições de fazer uma base um pouco mais curta? Temos um Embraer 145 que o prefere como o número 3 valgoso. Sem problema. Ok, resposta no ideal para cancelamento, então o Charlie India Tango. Reportará. Júpiter desça para 4 mil pés. Descendo 4.4298. Bravo Fatango, reação à navegação na pia de Dona. Dona, Bravo Fatango. Copio Salvador, bom dia, gol no 8, perdão, gol no 605, Cândida Lima. Gol no 605, acione identificação, autorizada a chegada POF, desça para nível de voo 050, que é legal no 020. Aciona a identificação, desce ao 050 na POF, 1020 ao ajuste, gol no 605. Visual com campo, propõe e prossegue base da 17. Eu, Charlie India Tango, fala cancelado ao 06, abandone a final da 10 com curva à esquerda e chame a base da 17. Chamar a base da 17, Charlie India Tango. É 312, reduz a velocidade para 200 nós, está seguindo o tráfego a sua posição de 11 horas, 11 milhas, com 140 de ground speed. Reduzindo, acho que é 6312. Gol no 922, no solo 07, ao livrar à direita, chame o solo 219. A livrar à direita, 219, boa. O Charlie India Tango, já avistado o tráfego. O senhor está o pouso autorizado na 17. O vento é 140 graus com uma dúzia de nós. Fique atento a possíveis pássaros no, na aproximação para 17. Estamos atentos, livre pouso na 17, Charlie India Tango. Passarito 2223, controle de Salvador. 2223, chame torre 118.6. Torre 118.6, passarito 2223. Estimativo. Controle Salvador, bom dia, é o TRIP 5217. TRIP 5217, acione identificação. Acionado a identidade. Aguarde a autorização de pouso. O 2223, temos um citation na curta final da 17. Está ciente, já reduzido para aproximação final, aguarda, pista livre. Passar ele 2223, controle de pouso, já baixo travado. Ciente. Oi, bom dia, Guardião 07. Prossiga, Guardião 07, bom dia. Já acionado no pátio do Graé, 03 a bordo, destino Ondina, Dourado. Ok, Guardião 07, táxi até o ponto de espera da 17.